Este desejo que tenho de ti. Estou...

e nos parece que se vai a vida. Se vai, se vai, se vai o meu amor. A gente sente que o mundo termina. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Este é o seu Canal 2 da Antena. Se eu te amei, se eu fui fraco, se eu chorei na despedida. Perdoa se eu sofri, se eu deixei tu partires da minha vida. Perdoa se eu menti, se com raiva eu te pedi para ir embora. Porque será que me calei? Não gritei, não te agarrei naquela hora. O que é que eu fui fazer? Não sei se foi orgulho ou covardia. Eu sempre te amei e dei ter fora tudo o que eu queria. O que é que eu faço para me consolar? Eu não quero mais lembrar. O que é que eu faço se não te esqueci? Perdoa-me se eu te perdi. Grita, coração, põe para fora esta paixão. Me mata de uma vez, mas arranca do meu peito este vazio que o tempo ainda não desfez. Grita, coração, põe para fora esta paixão. Me mata de uma vez, mas arranca do meu peito este vazio que o tempo ainda não desfez. Não sei se foi orgulho ou covardia. Eu sempre te amei e dei-te fora tudo o que eu queria. O que é que eu faço para me consolar? Eu não quero mais lembrar. O que é que eu faço se não te esqueci? Perdoa-me se eu te perdi. Grita, coração, põe para fora esta paixão. Me mata de uma vez, mas arranca do meu peito este vazio que o tempo ainda não desfez. Grita, coração, põe para fora esta paixão. Me mata de uma vez, mas arranca do meu peito este vazio que o tempo ainda não desfez. Estar aqui tão sozinha, só eu. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Em viagem, mas sempre a teu lado. Na minha bagagem leva a tua imagem, o teu nome gravado. Como poderia esquecer-te um segundo? Se és minha alegria nesta vida fria, neste negro mundo. Eu irei pequeno, sorriso sereno, homem pequenino. Cresce devagar, que eu quero chegar a tempo de ver a tua mudança e ter a esperança que serás meu filho. Da mesma alegria que me deste um dia ao ver-te nascer. Em horas mortas me envolve a tristeza. Leva a tua imagem que me dá coragem, que me dá certeza. Eu sempre serei aquele homem certo que mesmo distante está sempre atento, está sempre perto. Meu herói pequeno, sorriso sereno, homem pequenino. Cresce devagar, que eu quero chegar, tempo de ver tua mudança e ter a esperança que serás meu filho. Da mesma alegria que me deste um dia ao ver-te nascer. Mas sempre a teu lado. Na minha bagagem leva a tua imagem e o teu nome gravado. Como poderia esquecer-te um segundo? Se és minha alegria nesta vida fria, neste negro mundo. Eu irei pequeno, sorriso sereno, homem pequenino. Cresce devagar, que eu quero chegar a tempo de ver a tua mudança e ter a esperança que serás meu filho. Da mesma alegria que me deste um dia ao ver-te nascer. Virá na noite de romaria, no rosto dos imigrantes transparece alegria. Alegram sua aldeia nas festas de verão. Aqueles que não dançam encostam-se ao balcão. Toda a gente virá na noite de romaria, no rosto dos imigrantes transparece alegria. Alegram sua aldeia nas festas de verão. Aqueles que não dançam encostam-se ao balcão. Quando chega o verão, alegria pelas triolas, unem-se as famílias e bebem-se umas cervejolas. Em cada tarde de festa, nesses dias de calor, também há procissão para agradecer ao Senhor. Toda a gente

lábios tão doces que tocaram só nos meus. Foi um prazer infinito abraçado como um Deus. Não sei o que mais posso fazer para te dizer o que estou a sofrer. Só tua é viver no amor.

Houve tempos que se tinha que casar. Havia aquela frase: felizes vão ficar. Dizia o padre: só a morte vai separar. Na dor e na tristeza têm que se amparar. Mas hoje troca-se como de camisa. Ninguém quer saber, nem o coração se avisa. Nem há vergonha em perguntar como é lá em casa. Já trocaste ou vais trocar? Por isso ninguém estranha, toda a gente troca. Toda a gente troca. Só querem é curtir. Toda a gente troca. Toda a gente troca. Sobe, sobe, balão, sobe. Sobe, sobe, balão, sobe.